Outra coisa também, como eu falei, o ativo principal do ânsia de gotas é o L-triptofano fitoterápico, uma substância diferente melhor que 98% dos triptofanos comuns que tem no mercado hoje. Ele é muito mais eficaz, tá? E o seu organismo, ele consegue absorver muito mais rápido. Por isso, os primeiros resultados já começam a aparecer logo nas primeiras semanas de uso do medicamento. De fato, ele funciona e é comprovado. Por isso, eu vou querer te acompanhar, tá? Assim como eu já faço com todos os clientes que fazem o tratamento aqui comigo. Se for possível, toda semana a gente faz uma ligação ou você me fala aqui, né, em áudio ou em texto, de como está sendo o seu tratamento, tá bom? Porque, como eu te falei, a maioria desses medicamentos que estão por aí no mercado, além de não funcionar, de não tratar de fato o problema, eles também dão fortes efeitos colaterais em quem faz o uso. Pensa comigo, se os medicamentos controlados que já existem há mais de 50 anos resolvessem de fato o problema, não seriam milhares de pessoas que estariam sofrendo hoje com ansiedade, insônia e depressão. Enfim, o ânsia de gotas, ele é uma substância que funciona, o seu corpo ele consegue absorver muito mais rápido para dar um efeito quase imediato, logo nas primeiras semanas de uso. Eu vou te mandar abaixo aqui alguns vídeos de pacientes que me autorizaram, tá? Que já estão fazendo tratamento com ânsia de gotas.